ficar. Mate ou morre, quem vai sobrar? Jovens, tem que acordar enquanto podem, ou não envelhecem. Álcool, remédio, cocaína, lança, não podem te curar, não. Matar seus irmãos ou ser morto por eles não vai te eternizar, não. O paraíso não é pra morar, vida real é erupção solar. Sua mãe tá em casa cheia de problema e ainda tem que se preocupar. Pare um pouco pra pensar, grana se espiritualizar. Nascemos pra vencer, várias vezes cê foi muito cedo, pouco pra comemorar. Queria falar isso pra quem eu fui, ainda bem que eu fui salvo por uma luz. Vive a vida intensamente seduz, não ressuscitaremos se a morte nos pregar na cruz. Jovens, sem se ligar, mata e morre, quem vai sobrar? Jovens, tem que acordar enquanto podem, ou não envelhecem. Não seja refém do que não há nenhum resgate pra pagar. Os dias correm, cada vez menos chance pra você mudar. Se não vão te levar, te levar pra longe de todos que você diz amar. Te levar, te levar. Se arrepender não vai te fazer voltar. Jovens, sem se ligar, mata e morre, quem vai sobrar? Jovens, tem que acordar enquanto podem, ou não envelhecem. Jovens, sem se ligar, mata e morre, quem vai sobrar? Jovens.